onde havia barro e alguns barracos. Uma família rica e dominante dizia: nós somos fortes, eles são fracos. Como toda moeda tem dois lados, descendo a vida como um mar. Uma mulher educadora percebeu que a luta de hoje é a força do amanhã. Juntou seu marido, juntou seus vizinhos, sofreu violência e perseguição, porém nada cala a voz da consciência e resistência nascida em indignação. Quanta luta, quanta gente pra brilhar. Logo procurou-se a luz para todos iluminar. Era uma vez uma favela que acendeu uma vela, depois ficou velha. E num ato de amor, a justiça e igualdade virou comunidade, renasceu bem mais bela. Como um bairro educador, era uma vez uma favela que acendeu uma vela, depois ficou velha. E num ato de amor, a justiça e igualdade virou comunidade, renasceu bem mais bela. Como um bairro educador, ao invés de desistir e aceitar, educar-se para sonhar. Ao invés de sonhar e refletir, educar-se para agir. Ao invés de julgar e condenar, educar para conscientizar. Ao invés de agredir e odiar, educar-se para amar. Ao invés de excluir e separar, educar-se para integrar. Ao invés de matar ou morrer, educar-se para viver. Na cidade do sol, um homem corria, olhava, parava, falava e ouvia, misturava comunidade, escola, família, promovendo uma grande união coletiva. Educação pela paz, a paz pela educação. A caminhada faz parte dessa nossa construção. Passo a passo, peça por peça, parte por parte. Um homem que rompe as barreiras da desigualdade, muros, paredes, silêncio, preconceito, unificando o ensino pra melhora no quê? Quanta luta, quanta gente pra brilhar. Logo procurou-se a luz para todos iluminar. Era uma vez uma favela que acendeu uma vela, depois ficou velha. E num ato de amor, a justiça e igualdade virou comunidade, renasceu bem mais bela. Como um bairro educador, era uma vez uma favela que acendeu uma vela, depois ficou velha. E num ato de amor, a justiça e igualdade virou comunidade, renasceu bem mais bela. Como um bairro educador. Um novo dia trouxe o sol, que para poucos costuma brilhar. Porém Heliópolis é a cidade do sol, e como um girassol, em sua direção, começou a girar.